não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que ia aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. E aí, começou a me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas que você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de voltar por cima. Chama de voltar por cima.